Não preciso de status de ladrão pra ganhar respeito e admiração. Você vale o que tem, que vale pra mim as notas de sem paixão. É uma lorota, é só mais uma bandida na memória. O problema de tudo é o touro, que é pouco pra muitos e muito pra poucos. Status de ladrão, pra ganhar respeito e admiração. Você vale o que tem, que vale pra mim as notas de sem paixão. É uma lorota, é só mais uma bandida na memória. O problema de tudo é o touro, que é pouco pra muitos e muito pra poucos. Mas quem tudo quer, tudo perde. Se pá, a ambição falou mais alto. Tirando de giro a hornete com aquele cordão aprimorado. Nesse mundo sofisticado, a mão tem um toque de bebeira. Aonde tem uns milhão guardados, chamando essa bola de meia. E nas boates é gelo de coco, uísque e aperitivos na mesa. A burguesinha é o nosso contorno, no final da noite virá sobremesa. Quer decolar de X1, quer dar um olé na R1. Fica à vontade suave na nave, porque a suíte não vai ser comum. Isso não é nem o começo, pode vir com nós que é estoura. Interrogação é um mistério, fluindo essa mina de ouro. Apenas praia, mansão no sítio, no exterior tá tudo comprado. Se tu ficou alucinado, vai cair pra trás quando eu falar dos carros BMW ou de Lamborghini. Esse ramo é só importado, tu quer saber quem eu sou? Sou aquele que ela acerta do lado, atraindo a maioria, de preferência as mais quentes. Porque quem é não se divulga, e só quem entende. Não preciso de status de ladrão pra ganhar respeito e admiração. Você vale o que tem, o que vale pra mim é as notas de sem paixão. É uma lorota, é só mais uma bandida na memória. O problema de tudo é o touro, que é pouco pra muitos e muito pra poucos. Status de ladrão pra ganhar respeito e admiração. Você vale o que tem, o que vale pra mim é as notas de sem paixão. Uma lorota, é só mais uma bandida na memória. O problema de tudo é o touro, que é pouco pra muitos e muito pra poucos. Gustavo, tá produzindo pra caralho. É o bicho.